Sempre de boa. Sempre de boa, irmão. Sempre de boa, sigo meu caminho. Deus tá do lado, nunca estou sozinho. Sempre de boa. Sempre de boa, irmão. Quem causa intriga entre irmãos nunca será um dos nossos. Não vou aderir à guerrilha da paz que eu gosto. Tá milhando no corre desde cedo no rolê. Vencer na vida não é fácil, eu vou falar pra você. Se malandragem é bom, melhor ainda é viver. E quem nasceu na favela também nasceu pra vencer. O sistema é traiçoeiro, a Deus eu peço ajuda. O que ele quer eu sei bem, inimigo sempre acusa. Me ver de cara na lama ou me jogar na papuda. Já coloquei na balança, agora tirem as dúvidas. A última frase de Dimas ou o remorso de Judas. Quem causa intriga entre irmãos nunca será um dos nossos. Não vou aderir à guerrilha porque é da paz que eu gosto. Planalto a vários guerreiros quanto aos meus sonhos não mostro. Tô firme, me fortaleço naquele que tudo posso. Periferia, euforia, favela chique na cena. Deu perdido nos canos, não quer saber de algema. Já bolou, foi um plano pra ver se racha os esquema. Canal é tira uma chifra, deixar de lado os problemas. Lealdade eterna ao gueto, nunca esqueça esse lema. Sempre de boa. Sempre de boa, irmão. Sempre de boa, sigo meu caminho. Deus tá do lado, nunca estou sozinho. Sempre de boa. Sempre de boa, irmão. Quem causa intriga entre irmãos nunca será um dos nossos. Não vou aderir à guerrilha da paz que eu gosto. Moleque sujeito homem, não pilantrar com ninguém. Pois vivendo entre fera, se tornou fera também. Sua infância foi conturbada, o sistema o fez refém. Hoje se encontra de boa, respeito na rua tem. Sua honestidade e caráter ainda vai mais além. Trabalha, estuda, faz corre pra ter acesso aos de 100. E na luta pela vida é só ele, Deus, mais ninguém. E através de lições que lhe ensinou seu coroa. Atravessou uma infúria, mas não afundou sua canoa. Na estrada que escolheu, a voz de Cristo ecoa. Quando ajoelha, levita, até as alturas ele voa. E apesar dos pesares, das fitas que magoa, vou seguindo meu caminho, sempre de boa. Sempre de boa. Sempre de boa, irmão. Sempre de boa, sigo meu caminho.